Para as mamas do Nubank, eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá, papapá na tirada. Ela vai, perereca, vem. Perereca, vai, perereca, pá. Na tocada ela vai, perereca, vem, perereca, vai, perereca, na tocada ela foi treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala, agora toma, pai. Oh, toma, rajada, agora toma, pai. Toma, rajada, agora toma, rajada, agora toma, rajada. Vai, para as mamas do Nubank, eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá, papapá na tirada. Ela vai, perereca, vem, perereca, vai, perereca, pá. Na tocada ela vai, perereca, vem, perereca, vai, perereca, na tocada ela foi treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala, agora toma, pai. Oh, toma, rajada, agora toma, pai. Toma, rajada, agora toma, rajada, agora toma, rajada. Vai, perereca, pá, pá. Na tocada ela vai, perereca, vem, perereca, vai, perereca, tá, tocada. Vai, para as mamas do Nubank, eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá, papapá na tocada ela vai, perereca, vem, perereca, vai, perereca, pá. Na tocada ela vai, perereca, vem, perereca, vai, perereca.